porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Porque nos acreditamos tão importantes, nos acreditamos tão bem, que esquecemos do nosso passado nada recomendável. Fomos guerreiros, fomos conquistadores, fomos pessoas que não respeitavam seu semelhante, que faziam escravos. Os grandes líderes da história foram conquistadores da espada e do sangue. O Império Romano, o Império Otomano, Alexandre, o Grande da Macedônia, Júlio César, Napoleão Bonaparte, o Império Inglês, onde o sol jamais se punha diante da sua extensão, foram todos conquistados ao base do sangue e da espada. As pessoas não guerreavam para defender-se, mas para tomar as propriedades, as terras, os tesouros de outros povos, para violentarem as mulheres e para saquearem os seus tesouros, para fazerem dos povos escravos, para servirem-lhe. Então, nosso passado, aqui mesmo no Brasil, diante da escravidão que viveu durante todos esses anos conosco, nosso passado não é nada recomendável. Mas porque Deus é tão bom, porque o nosso Pai nunca está pobre de misericórdia e nos concede uma vida nova, a reencarnação. E às vezes nos vemos aquinhoados de tantas bênçãos que não podemos nem sequer imaginar que um dia nos equivocamos. É porque Deus é bom demais. Se nascêssemos sofrendo, talvez imaginássemos que tínhamos algum débito do passado. Mas a reencarnação, diz um médium de Fortaleza, Sassi Júnior, é o perdão de Deus para a humanidade. É a vida nova. É o recomeço do zero a zero. A nova partida. Nos dando todas as oportunidades, os melhores meios, a família mais adequada, a condição social, intelecto, moral, os amigos, o estudo, o trabalho, para que a nossa encarnação seja a mais produtiva, a mais eficiente, para que nos leve aos páramos celestes mais rápido. Porque quando o espírito evolui, meus amigos, a sua capacidade de ser feliz é muito maior. Porque se lhe ampliam os sentidos e eles experimentam as bem-aventuranças que nós não podemos sequer imaginar. Como dos mesmos modos, nos diz o livro Céu e Inferno, que o espírito sofredor, o espírito equivocado, experimenta sofrimentos mil vezes maior do que experimentamos aqui na Terra. Porque o espírito é mais impressionável do que quando estamos encarnados. Estamos protegidos neste vaso material e não compreendemos como isso é uma bênção para nós. Então Jesus nos convida para nascer de novo a cada momento, a cada dia, a cada Natal. Porque o nascimento de Jesus é verdadeiramente o nascimento do Cristo em nossos corações. Nos ensinando o desapego, a renúncia, não para desamar os bens da terra, que devemos nos utilizar deles, como o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que temos o título A Utilidade Providencial da Fortuna, Não se pode servir a Deus e a Mamon, é o capítulo. Nós vamos encontrar que o homem de bem, o homem de gênio, pode se utilizar sim da riqueza, mas deve dar-lhe um fim útil, promover empregos. Em vez de dar esmolas, propõe-nos Allan Kardec, demos salários, promovendo o progresso e a justiça, mas cuidando para que o orgulho e o egoísmo não se façam presentes em nossas vidas. Porque a riqueza é uma prova muito difícil, talvez mais até do que a da pobreza. Porque a pobreza tem suas dificuldades, mas a riqueza exacerba o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E somos enganados pelo mundo, que nos apresenta uma felicidade irreal, quando a única felicidade que podemos obter nesse planeta